quer funcionar um instituto já perdido, que é o Instituto São Tomás de Aquino, turista, que se quis associar a esta iniciativa que o movimento Nós Somos Igreja de Portugal, de organizar este encontro com a temática que vocês muito bem conhecem, temática que tem a ver com estes percursos familiares atuais. Já agora, eu passo já a palavra à Ana Vicente, para ela indicar um pouco o itinerário desta tarde. Eu digo apenas em nome do turista, para além das muito boas-vindas, estejam à vontade, a casa é nossa, aliás, alguns já conhecem. Digo apenas que, relacionado com estas temáticas familiares, sempre até um pouco em vista todo este questionário que houve para a preparação do sino, dos discos, do próximo sino sobre a família. Nós, no Lista, também organizámos as tardes de setembro, que vão ocorrer no próximo setembro, quer em Lisboa, quer no Porto, justamente sobre a temática da família de hoje. E também ali à entrada, se quiserem adquirir exemplares da revista dos dominicanos portugueses, os cadernos Lista também têm ali, podem adquirir à vontade. Mais uma vez, muito bem-vindos. Ana vai-nos falar do itinerário. Boa tarde, boa tarde. E muito obrigada, primeiro, ao Convento dos Dominicanos por ter emprestado esta sala e também porque, pela primeira vez, estamos a organizar um encontro com o Instituto São Tomás de Aquino. E isso é ótimo e maravilhoso para nós. E gostaria de saudar os que vieram de longe, os do Porto e de Aveiro, que devo dizer que foram os de Aveiro que nos inspiraram a organizar este encontro. Porque, e para isso servem muito bem os meios de comunicação social, o Correio do Voga, um jornal tão antigo, como contou a vossa história, então nós lembrámos a Maria João Santelés, que há muito tempo está ligada às equipas Nossa Senhora, fez a ligação e, em resumo, cá estamos todas e todos para pensar e refletir sobre este tema. Como disse o Frei José Nunes, tem muito a ver com o sino, etc, etc. Também agradecemos muito ao Frei Bento, que também vai moderar na mesa e que nos dá sempre tanto apoio. E as coisas também de ordem material, o movimento Nós Somos Igreja não é uma organização estruturada, não é organizada em associação, portanto nós não temos cotas, etc. Vivemos, é um movimento, não é? Sem hierarquia, sem estatutos, vamos ao, enfim, caminhando desde 1997 em Portugal. Portanto, vai correr um saco e quem quiser dá ou não dá o dinheiro que entender, porque enfim, temos algumas despesas, evidentemente. E também gostava de dizer que já há vários anos a Mariana Mendes Pereira, que está aqui, não está ali, e o Pedro Freitas, está ali, são responsáveis por uma rede que está alargar-se cada vez mais, rede essa que não é da internet, agora também estamos na internet, Facebook, Twitter, etc., mas é uma rede própria, portanto, uma lista de pessoas e entidades que recebem, porque querem receber, informação divulgada pelo mundo que nós somos Igreja. Muitas vezes essa informação está ou em inglês, ou em francês, ou em espanhol, mas muitas vezes também em português, e temos também o privilégio de distribuir o artigo do Frei Bento, do Padre Anselmo, do Padre Vitor Gonçalves e de várias pessoas. Portanto, penso que não me esqueci de dizer-vos nada, simplesmente muito obrigada por estarem cá.